Sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos. E quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Sabe sonhar os meus sonhos por fim.